O espetáculo do momento. Vem agora sentir a pressão de um DJ que agita o povão. Com altas mixagens ele vai enlouquecer. DJ Tom Mix, botando pra TV. Bota pra TV Tom Mix. Vai começar o show no máximo no aniversário do Maravá. Vai começar o show no máximo no aniversário do Maravá. Cima DJ, vai começar o show no máximo no aniversário do Maravá. Vai começar o show no máximo no aniversário do Maravá. Então bora com tudo que vai começar agora. Você tá? Eu tô com o DJ Tom Mix. E o show no máximo começou. Começou você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Meu parceiro DJ Rafael também tá por ali com a gente. Na direção da Nega Vigarista 5.0. DJ Tom Mix. Oi, incrível, crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Tamalho beat, tá com a 13, é o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós tô no escurinho no banco do meu camarada. Olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão. Como catu... Escuta aí, Roquês. Escuta aí, Roquês. Obrigado, meu parceiro Denilson, também ele, a sua loiríssima, o ataque do Ladinho, Ingrid, obrigado. Vamos, Brigília, também, tá aqui com a gente. Isso é armação, viu, Marabá? Só da minha vez, viu? Obrigado também, parabéns. Meu parceiro Marabá tá no berço hoje. E o Tira que tá aqui pra comemorar esse aniversário. Meu parceiro Elito também tá aí do ladinho, meu irmão. Bora, Vitinho! Cadê o meu parceiro Cleito Cadeirante? Segura o homem, papá! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Aí tu liga e fala que vai com... Vai, a vontade, vai, a vontade, vai, a vontade, vai, a vontade, vai, a vontade. O batido! This is a test of the emergency broadcast system. Peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. Que periquita é? Obrigado também por ali com a gente, o Monaquinho. Ele e o Vinho também do Vermelho. Toda a galera tá no máximo, brother. É no máximo, brother. É no máximo, brother. Meu parceiro Aranha também ao lado do meu parceiro Viu. E as primeiras não, mas bora que bora, garoto. Cleocinho, Canibal também tá aí com a gente, né, brother? É no máximo, brother. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, peca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, é nós dois em cima da cama. Bagulho doido. Obrigado também, meu parceiro DJ Rafa, tá aí com a gente. Alô, Rafael. É do tempo do pancadão, papai. E eu curtindo a viagem. Vai, vai, vai, vai. Vai, desce com a xerequinha, vai só em cima da. Vai, desce com a xerequinha, vai só em cima da. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Relaxa, novinha, é só entrar no clima. Vai, desce com a xerequinha, vai só em cima da. Vai, desce com a xerequinha, vai só em cima da. Relaxa. E bola dentro das melhores hoje aqui no esquema do Mix e na área. DJ Dom Mix. Bagulho doido, bagulho doido. Esse DJ falou meu. A gente dá de solte bico, se cair no ninho. A gente dá de solte bico, se cair no ninho. A gente dá de solte bico. Lua Padrinha, meu pote. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Alô, meu! Alô, meu! Tá chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Vai começar assim, ó! Um, dois, três, vai! Chupo ela toda, só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Menino do meio, meu parceiro Júnior! Toma, toma, banho aí com a gente, alô Júnior! Toma, toma, banho difícil. É tudo eu, bate forte! Sempre Marituba, Júnior bate forte, tá? Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica, fica pra mim. Sonic. Vai que o bagulho doidou nessa porra! E bota pra cima, e bota pra cima, e bota pra cima, lá. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amadam. Banda, banda, quero mais. Fala, fala, fala, fala, agora, vai! Curtição é no esquema! Na curtição, estourei logo o Xandão. Red Label tá na mão, porque ela quis seguir, baby. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tudo. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda. Sobe na nave, com um pouquinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Obrigado também pelo carinho aí! Toda a galera do vermelho, alô molequinho! Tá com a gente, pode crer, meu irmão, obrigado! Tá de olho e a balete não esquenta. Viviane Batidão, DJ Betinho e Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lembro, tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho sonho. Fala, meu parceiro Milton, meio da equipe Os Piratas. O som que vai ter. É o pirateiro de Walituba, tá na área, papai. Do show, sobe na nave, com um pouquinho bem suave. Vem que nós curtir o baile. É só aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleque pia. Sou linda menina que chega roubando a cena. Calcada, tá de olho e a balete no esquema. Vai assim mesmo, meu irmão. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha profissional, ela senta gostoso demais. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Ela é profissional, ela é gostosa demais. Ela é profissional, ela é gostosa demais. Ai, ai, ai, ai. Que bom, endoidado, esquema. Endoida, endoida, endoida, endoidou. Essa é da cheirosa, né? Xander da Frodo. Meu parceiro, DJ! A do Mafra também tá por aí com a gente, Eduardo! É velha guarda, meu irmão. Aqueles tempos lá, né? Pra ir com a gente, o Vitinho tá aí também. Isso que isso não pode ir. Leito cadeirante, cadê ele? Parar de brincar. Ah, tá. Procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos. Ah, Vitinho espoca balde. Hey, hey. É da recarga. Oh, a nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh. Vem tá aí com a gente, DJ Bruno de Marituba. Cleito da recarga, das recargas. Sim, sim, sim. Ela que você sabe? Fala agora. Já sei, são mentiras do seu teatro. O Zequezinho também tá aí na área com a gente. Valeu, meu irmão. Uma ilusão de amor. que é de pau, esse cara é parceiro pra caramba. Obrigado, meu irmão. Com outras mulheres, o mesmo papo. Via Show, toda a galera da Baixada também tá aí com a gente. Que honra, que prazer enorme receber vocês aqui. Obrigado, gente. Com outras mulheres, o mesmo papo. Então deixa... DJ Tom Mix, detonando, detonando. Ei, ei, vem pro show no máximo. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu só quero o melhor pra ti. Também meu parceiro Dudu do Esquema tá aí com a gente. Alô, Dudu! É você mesmo, né, meu irmão? Não é tua alma gêmea, não, né? Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Mas não deve o meu compromisso. Tu vai o quê? Isso, eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Pedir? Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Tua mão vou pedir. Obrigado também, DJ Bruno de Marituba, Isane Alves, o Anderson e também a Vanessa. Obrigado, gente! DJ Tom Mix, Tom Mix. Eu vou te assumir. É o aniversário do Marabá do Esquema. Só quero o melhor pra ti, sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. Daqui a pouquinho volta toda a galera do Fantástico aí, meu parceiro Júlio Fantástico, Silvinho Benevidense. Me sinto segura. É o Bermix, alô DJ, um abraço também. Obrigado, meu irmão, pela moral. Te assumir. Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. É de também toda a galera da velha forma aí, tá aí com a gente. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. E bela assim! E bate na palma da mão! Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Alô DJ, qual é a parada? Vou meter o dedo agora. E vai no batidão, e vai no batidão, e vai no batidão, e vai no batidão, e vai. Pode vir, não. Alguém explica a nossa relação. Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas dois amigos na hora casada. Bora, meu parceiro Bill, dos Piratas de Marituba. Toda classe motorizada também. Os mototáxis estão aí com a gente. Meu parceiro Aranha, vem com as primeiras damas aqui com a gente, obrigado. Júnior, bate forte. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que elas querem é que você me queira. Se você quiser, meu parceiro Rafael também, toda a galera do Almir Gabriel. A gente fica ou enrola. Valeu. O que elas querem é que você me queira. Um momento ou pra vida inteira. Hoje aqui no esquema, fala pro tube alto. É pras minas descerem agora, né? É. Ah, ah, ah. Hey. cabecinha pra fazer o aquecimento. Vamos ver o que o clima tá gostoso. Tá gostoso pra caramba, vem de bora. É o beat, o grave. E o Tomix tá tocando. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, desce novinha com a mão no joelho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Meu parceiro Júlio também tá aí na área, não, Júlio? Com a mão no bora, bate forte, bora, bate forte. Esse dia pra tu, que não é desesperado e vai devagar. Não tem nenhum macio, não tem nenhum segredo. É só descer devagarinho. Com a... E o Marabá já avisou que vai até 6 da manhã. Tadão, parecendo um formigueiro. Vai. O DJ tá tocando e não acaba cedo. Vai. E aí, qual é a parada? Fala aí. Esqueci o hotel, acabou o meu dinheiro. Vai virar puteiro, essa porra de banheiro. O quê? Vai virar puteiro, essa porra de banheiro. Vai virar puteiro, essa porra. Meu parceiro Denilson também tá aqui na área, mano. Ingrid. O Bridinha também tá na área. Bora pra cima, garoto! De olho em nós, boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou. Quem tá estribado, fala. Os moleque é liso, paparazzi. Tá de olho em nós, boa fase, pré ou vive pós. Tu mudou tudo e de novo passou batido. Os moleque é liso. Os moleque é liso. Quem tá de chefe, levanta a mão. Esse é o pique, ó. Joga pra cima e quem tá feliz nessa parada aí. Quem tá de chefe, levanta a mão. Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amigas deles, DJ é bom demais. É bom demais. É Marabá. Chefe é chefe, né, pai? É, pai. Chefe é chefe, né, pai? Porque pega uma vez, as novinhas pedem. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Porque pega uma vez, as novinhas pedem mais. Chama o moleque, postura. Bora, DJ Eduardo Mafra. Gosta do bora pra cima, garoto. Um abraço pra você. Daquele jeito, mais forte do que nunca. Obrigada aqui o bonde. Bora, Silvinho! Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Tá todo de branco o homem hoje. O homem é bom, meu irmão. Este sim faz a festa de verdade. É ele mesmo, pai. Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Meu irmão! Vai liberando o áudio aí, galera! O DJ tá muito louco e mandou te avisar. O Neguinho 5.0 também tá aí com a gente. É da Nega Vigarista, gente boa. Inclusive dia 7 tem a Nega Vigarista aqui, né, se não me engano. Próximo sábado, seja. Novinha, sobe novinha, e o DJ vai tocando. Os amigos do baile, a doide bate empurrã, empurrã, empurrã, empurrã, empurrã. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o MC João, vai ter que mostrar seu talento. Vai. Baile de favela, que a Marconi é baile de... E o bar do esquema vai se transformando num baile de favela. Ela e os menor preparado, tudo... Um, dois, três, e Bela, vai! Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela, e os menor preparado, tudo pra dançar com ela, vai! DJ Dom Mix. Libera o batidão, então. Alô, meu parceiro, Wellington do Esquema. Ele mesmo, tá lá no escurinho, meu irmão. É no escurinho que ele dá valor. É baile de favela, aqui na rua 7, baile de favela e os menor preparado tudo pra dançar. DJ Domix. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com MC João, vai ter que mostrar seu talento. Vai, Felipe, baile de favela. Parceiro DJ Joelson Show também tá por aqui com a gente, o DJ oficial. Ele mais o Bruno de Marituba, a galera tá aí, obrigado meu irmão. No mix a gente vai improvisando como é que pode hoje pra galera aqui, meu irmão. E a gente vai detonando só as melhores. Apresenta o show no máximo. O que vamos curtir agora? Agora vamos curtir as marcantes com o DJ que toca no máximo. Vamos lá, Tommy. Manda só as melhores. Então, bora começar, começar, começar. Marcante na veia. Agora. Obrigado, meu parceiro Val, também vem com a gente, eu não falo. Obrigado, garoto, tá só de boa aqui. Você, melhor da voz, mais valor, nego, todo mundo vai. Posso mais dignos. É do meu DJ Nana Show, tá aí com a gente. É também minha marajoada, meu irmão, som que bate porrada, papai. E a galera também da Liga Vigarista 5.0 aí! Altas mixagens. Bora, Marabá, que é o teu aniversário! batidas também. A gente, obrigado, garoto. Ele, o Rafael, toda a galera, valeu! É o DJ Edinaldo que conquista coração. É o número um. Esse daí que dorme. Bola de aventura, bola de aventura. Virgínia também, só na glacial, papai. Amor, não te acostuma. Quero ficar com você a noite. Acostumada com essas coisas. Vamos dançar pra valer. Amor, vem cá. Quero ficar com você a noite e a festa, amor. Vamos dançar pra valer. Eu sei, tudo aconteceu por acaso. Vida mudou quando eu conheci. Foi destino, amor, foi um mero engano. Mas o que importa é que estou hoje aqui. Alô, meu parceiro Cleiton! Amor, vem é o Cleiton. Quero ficar com você a noite. Essa é carga, é? Amor, ah, é? Dançar pra valer. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, rebola pra fora. DJ Tom Mix. Vai segurando, segurando, segurando, segurando, segurando. Bota pro céu quem é do Paysandu que ganhou de 2-0 hoje. Só a galera do Bicola dali na palma da mão e dali na palma da mão. E a galera do Rimo que vai estrear em maio aí na Série C. Bota pro céu, bota pro céu. 1, 2, 3, libera agora. Do que ela gosta, fala? É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu. O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Fico dourado, então se liga na batida. Olha a deitada, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o gordo. E também caldinho pressão. Tá malho o beat, tá com a treza. É o Tommy se liberando o batidão. Hoje sonhei com você, precisei acordar, era tudo tão lindo, até recordar. Chuto com o DJ Tom Mix, e o show no máximo começou. Sonhos com você, imagina o quanto quero ver você. Olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com dedo no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com dedo no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Red Bull e Black Label. David. Então se acanha que vem mulher. Pode parar que eu já tô um veneno. E eu sei bem o que você quer. Então o DJ tá muito louco. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no fundo. Senta no que ele gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no fundo. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no fundo gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no fundo gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto, senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Você tira a calcinha, levanta o vestido e senta no pinto gostoso. Produções. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. E vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, que a galera vai virar. Vai virando, vai virando, vai virando. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Acendeu, Silvio. Estremecendo tudo. Banda 007. Égua, meu irmão, que arrocha é esse? Olha eu sentado aqui e começo a lembrar de nosso momento. Isso me faz chorar. Hoje estou tão... Ah, o parceiro Hélito do esquema! Fico ansioso, triste, querendo... Cadê o Cleito das recargas, hein, meu irmão? Saudade, quero te encontrar. Toda a galera tá aí com a gente, comemorando o aniversário desse parceirão, que é o Marabá do esquema. Parabéns! Amor, onde você vai? Eu vim pra dizer que ainda amo você. Aqui? E a distância aperta o meu peito. Pra onde você vai? Eu quero te encontrar aqui no Siqueirão. E os DJs Siqueira e Wagner vão tocar no Pássaro de Fogo da saudade. A nossa história hoje vai recuar. Altas mixagens e agitação ao vivo. Devagar, meninas. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para tua joia. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. É pra dançar bem coladinho, né, Vitinho? Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes e você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de do dia acabar. Prepara aí, Silvinho! Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai. Toda a galera aí do Mega Fantástico! Galera que vem que está na batalha aí com a sua humilde aparelhagem. Por sinal, parabéns, viu, Júnior? Isso aí é da galera! É o Mega Fantástico! Marabá, o que você vai ser quando aqui pra amanhã vai virar boneco, Marabá. Seja tão romântico, não tenha medo de amar. Só vai dar pro Vitinho hoje, meu irmão. Como sempre, né? É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá? Chegou a rocha. Qual a parada? Fala aí, vai! Bonito. bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o que é sozinho aí? Que lindo, hein? Feliz. Tô parceiro Marabá, ele é a primeira dama, tá de boa, né, Marabá? Bora lá, garoto! Então é aqui seu futebol de toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu. Bora que o Bill quer dançar bem agarradinho com a primeira dama. Dando uma porra pra platoa, né, garoto? Não precisa se vestir. Eu já vi tudo que tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. DJ Tom Mix. Açaí Pimenta. Ai, tá dedo, hein? E o Bill dos Piratas fala assim. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. .0, Nega Vigarista. Valeu, neguinho. Meu parceiro Rafa também tá aí na área. Toda a galera tá em peso. Obrigado, gente. Essa galera da Nega Vigarista também, que tem uma história aí com o Tumix. Obrigado. Ai, tá dedo, hein? Silvinho vai metralhar agora. Não mudei de cidade, nem de telefone. Só escolhi ser feliz. O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Por isso todo mundo passa, e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei. Mais forte do que nunca. Vai ser nossa cidade, nosso telefone. Mais forte do que nunca. Nosso apartamento, sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente. Bota! Açaí Pimenta! Ai, tá dedo, hein? Eduardo Mar. Pra... Extreme dia, né? Galera, obrigado aí pela participação. Meu parceiro Marabá, obrigado. Parabéns pra você, afinal de contas. Você merece muitas felicidades. E que o nosso Papai do Céu continue te abençoando como sempre. Parabéns, viu, galera do Fantástico. Agora vai arrebentar. Vai lá, Silvinho!